Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Vamos ouvir o 18º programa Histórias de Vida, Vidas com História. Hoje vamos estar à conversa com a senhora Ana Maria Almeida Fontes. Reside atualmente em Vila Franca da Beira, localidade situada na união de freguesias do Herdal da Beira e Vila Franca da Beira. Durante a sua vida residiu em vários locais, umas vezes por vontade própria, outras porque o seu percurso de vida assim o obrigou. A senhora Ana Maria é invisual, de nascença, por isso teve de lutar muito para atingir os seus principais objetivos. Não tem qualquer problema em falar sobre isso. Teve de se adaptar a diversas situações, em tempos bem diferentes daqueles que vivemos hoje. É sobre tudo isso que vamos conversar com a senhora Ana Maria. Enquanto CLDS, esperamos que os ouvintes tenham o mesmo gosto de a conhecer, a senhora Ana Maria, tanto quanto nós. Posto isto, as histórias que vamos ouvir no programa de hoje são, no mínimo, inspiradoras. Fique para nos ouvir. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Bom dia, senhora Ana Maria. Como se sente hoje? Está bem disposta? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, estou bem disposta. Podemos começar esta conversa, e como tem sido habitual nos outros programas com os outros convidados, podemos começar esta conversa pelo início da sua vida. Diga-nos então, onde nasceu e em que data já agora? Nasci, na ocasião chamava-se Vila Franca do Herdal da Beira, pois. Hoje Vila Franca da Beira. No ano de 1947. Neste momento estão todos os ouvintes a fazer contas, não? 75 anos. Ora, e a senhora já deu a resposta ao cálculo que estavam a fazer. Muito bem, olha, e nasceu numa família de quantos irmãos? Filha única da minha mãe. Muito bem. Mas tenho 6 irmãos residentes no Brasil, filhos do meu pai. Ok. Ou seja, o seu pai depois, a certa altura, foi para o Brasil. Foi, e constituiu família. E muito bem. Tem contacto com esses irmãos? Apenas... Ainda, atualmente? Com um deles, contacto regular. Muito bem. Com outros, muito esporadicamente. Ok, é bom, é bom. E já agora, como nessa altura ainda não havia, provavelmente, ou se já havia, não era acessível a todos... maternidades, foi alguém da aldeia que fez o parto? Nasci em casa, sim, sim, foi uma tia minha. Claro, que certamente já tinha alguma experiência. Com certeza. Muito bem. E já nessa altura a senhora, que estava habituada a fazer partos, lembra-se, recorda-se da sua mãe lhe contar, não é? Você não se lembra, de certeza que ninguém se lembra, claro, do nascimento, de contar, que a senhora já via alguma coisa de pronto, não normal, digamos assim, quando nasceu, não foi logo no nascimento, foi só depois? Foi, sim, foi logo no nascimento, porque eu nasci com os olhos fechados. Pois, e é claro que as pessoas começaram à espera que eu os abrisse, mas o tempo ia passando, claro. Até que levaram-me ao médico, acho que o Dr. Bissaia Barreto, e ele... Era em Coimbra na altura, em Coimbra. Iam cheios de esperança, como é claro. Normal, isto não pode acontecer. Mas o médico disse-lhes, olha, a menina não tem cura, não tem a menina dos olhos, pronto. Claro. Claro. Era isso que eu lhe ia perguntar a seguir. E porque sei que a senhora Maria fala disso abertamente, e porque não falar, acho que faz muito bem. Permita-me desde já que lhe pergunto qual era o impacto do nascimento de uma criança cega, invisual, e falamos nos anos 50, o impacto na família, no contexto, na comunidade. Claro que a família fica nos anos 50 e ainda hoje, apesar de já haver apoios oficiais, que na altura não existiam, mas o nascimento de uma criança cega numa família é sempre uma tragédia. É uma tristeza, um desgosto profundo, uma revolta. Porquê? Porquê claro. A mim? E ficam desorientados. Como é que nós vamos agora ajudar a criança claro. A crescer? Como é que ela que vai é uma crescer? Criança diferente, não é? Se ela não vê, como é que vai ser? Depois, como estão desgostosos e revoltados, tentam a cura. Não, tem que ter cura. Ainda bem, isso é saudável. E claro. É a primeira coisa a tentar, a cura. Mas... Desde que não seja, se calhar, de modo excessivo. Às vezes há pessoas que, enfim, não querem desistir, custa desistir. E vão o médico, a outro e a outro, e às vezes ao estrangeiro. Exatamente. Mas há sempre um momento em que tem mesmo que encarar a realidade, pegar o touro pela cara. Não, é assim que nós temos de viver. Claro. E, portanto, temos que nos adaptar. Exatamente. E pelo que falou comigo, pronto, pela conversa que a gente teve, houve até quem tivesse feito promessas, não foi? Sim, no caso da minha avó, prometeu ir comigo a Fátima a pé, se eu ficasse a ver. Ir consigo ao colo. Pois, ao colo, disseram, coitada, nesse aspecto. Pois, nesse aspecto. Foi melhor assim. É que ir de Vila Franca a Fátima com uma criança, colo. Eu não era muito forte, ainda hoje é o dia. Sim. Não me estão a ver, mas tenho 1,45m 1,45m por aí, de altura. Talvez, uns 48 um pesos. Não, que talvez não. Já tive mais, mas. Ok. Pronto, pois é, então, capaz de não crescer, né? Sim, não. Muito bem. Mas então. Essa é uma parte, não é? Pronto, é reflexo daquela questão da esperança na cura, não é? As pessoas até acreditarem, realmente é verdade, vamos ter custa. Uma filha, uma neta que vai ser invisível para o resto da sua vida. Custa. As pessoas procuram tudo. Claro. Acredito que na altura com também certeza. Se procurasse outro tipo de. Portanto, pois não sei. Promessas também na ajuda divina, mas pronto. Isso haver. Já depende de cada um. Claro, da das fé, crenças. Da fé de cada um. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, pronto, já falámos deste tema, não era aqui que também queria que nos queríamos focar. Ia-lhe agora perguntar que nos falasse acerca da sua infância, que, pelo que sei, até certa idade foi em Vila Franca da Beira e depois sim. Saiu. Sim, e do que se recorda da sua infância? Olha, da minha infância, recordo-me que uma das pessoas que tinha mais paciência e mais jeito para ensinar era o meu avô, Abílio, avô paterno. Porque uma criança que não vê, em geral, aprende as coisas mais tarde ou demora mais a aprender. Sim. Eu digo sempre em geral, claro, porque, a pessoa é um todo, não é só a deficiência sem que dúvida. Conta. É as outras capacidades e até o caráter ser mais persistente, não é? Ou não, ou desanimar com mais facilidade. Portanto, ele ensinou-me várias coisas, apanhar azeitona, descascar milho. Eu colaborava com tudo isso. Eu andei de bicicleta com ele algumas vezes, claro que não pedalava. Também me lembro de andar na carroça. Ele fez-me um baloiço, que era uma corda pendurada na tranca da porta de ferro, uma corda suspensa, uma saca a fazer de assento, e eu empurrava-me sozinha, cheguei a conseguir, e andava, passava ali muito tempo, o que era ótimo porque eu estava entretida e em segurança, porque também me lembro de ter caído duas vezes de varandas abaixo. Ah, verdade. Em criança, sim. Uma delas na casa do meu avô, precisamente, porquê? Porque não havia nenhuma cancela, nenhuma grade a dizer atenção que a varanda acabou. Era simplesmente da varanda para o chão. Isso já é perigoso para uma criança que vê, claro, mais para uma criança mais. Que não pronto. Vê, não é? Mas, além disso, há a acrescentar o meu mau sentido de orientação. Há pessoas que têm melhor. Sim, e até há quem diga, e já agora também perguntar-lhe isto, porque por vezes pode ser uma coisa que a gente acha que é verdade e não é. Um dogma, né? Ou seja, é verdade que as pessoas que são invisuais desenvolvem melhor ou têm mais desenvolvidos os outros sentidos, inclusive o sentido podem não assim. Nascer com eles mais desenvolvidos, mas são obrigadas a desenvolvê-los ao longo da vida. Muito bem. Então, da sua infância, recorda-se e guarda com muito carinho as brincadeiras com o seu avô e os ensinamentos, não é? O seu avô, sim, Abílio, não é? Era o avô paterno. Eu andava sozinha, sem bengala, que não sabia o que isso era. Claro. Andava sozinha da casa da minha casa para a casa do meu avô e para a casa da minha tia. E deve ter descoberto, por acaso, que as ruas tinham um eco diferente. E então fazia assim um estalinho com a língua. Sim. Para me certificar para se de onde estava. Às vezes roçava em alguma silva, na berma, mas aí nunca me aconteceu nada. Claro. Olha como o ser humano é, já viu, a inventar as suas próprias estratégias para... Pois. Para se situar, muito bem. Depois disto, pronto, também teve que iniciar o seu percurso escolar, claro, como claro, as outras crianças. Cheguei aos 7 anos e meio. E aquilo que lhe ia perguntar era exatamente isso, como foi o seu percurso escolar? Pois, eu não chegaram sequer a admitir a possibilidade de eu ficar na escola de Vila Franca da Beira, escola primária, sim, sim, que era muito boa, muito grande, tinha 4 salas, mas veio uma senhora que vivia em Lisboa dizer... Essa escola de Vila Franca, desculpe estar a interromper, essa escola de Vila Franca ainda era nessa altura no mesmo sítio onde é hoje? Sim, era bem pertinho, okay, da minha casa, pois por é, sinal. Pois é. Mas uma senhora que vive em Lisboa veio dizer que havia lá uma escola onde as meninas que não viam podiam aprender a ler e a escrever. Ok. Aí a minha família achou, e muito bem, claro, que era o lugar para onde eu devia ir, porque aqui, se eu cá ficasse, iria aprender de ouvido. Exatamente. Eu, enquanto criança, não sabia o que era ler, escrever, exatamente o que era isso, porque... ao contrário das crianças que veem, que mesmo sem conhecer as letras as veem, há sempre placas, nomes, eu não tinha tido contacto com nenhuma letra, não é? Claro. Pronto, mas lá fui para essa escola que era... Com que idade? 7 anos e meio, era chamada na altura Asilo Escola, sim, António Feliciano de Castilho, hoje... Instituto António Feliciano de Castilho. Asilo porque era uma escola interna. Eu vinha a Vila Franca apenas asilo nas férias. Asilo é um nome forte. Quer dizer, agora, se calhar na altura não tinha uma conotação tão... Não, não tinha, não era tão pejorativa. Além do mais, a escola também vivia de dádivas. Havia um mielheiro no portão, um cofre, com uma ranhura virada para fora, onde os transeuntes, se quisessem, podiam deitar uma moedinha. Por isso era asilo. No entanto, era uma escola, essencialmente uma escola. Ou seja, a senhora Ana Maria teve que sair de casa e ir para outro contexto completamente diferente. Claro. Pronoitar, não só durante o dia, sim, não é? Pronoitar e claro, ficar era lá, uma escola interna. Muito nova, muito nova. Era criança, tinha a idade normal de entrar para a escola. Sim, exatamente, exatamente. É claro, está, eu ia aprender a ler, não me dizia muito, mas foi a minha primeira viagem de comboio, claro. Disseram-me que ia ter lá muitas meninas para brincar. Pois certamente arranjaram aí alguns argumentos para a convencer e, sim, para não ir me gostar feliz. Muito a sair claro, de lá. Claro. Que eu perguntei se também lá havia baloiços, isso não havia. E foi pena, porque eu fiquei triste, olha, mentiram-me. Pois, até porque estava habituada a brincar estava habituada a andar de baloiços. Exatamente. Mas fui. Giro. Quando a minha mãe e o meu avô que me levaram, quando me deixaram lá, quando me vi de repente num ambiente estranho, claro, comecei a chorar, naturalmente, mas claro. A senhora vigilante, anda cá, olha, vou-te aqui já mostrar umas meninas, e vieram logo as meninas todas ter certamente comido. Certamente também adoravam receber pessoas novas, não é? Ah, claro, e depois vinham logo, apalpavam a gente para ver se era, sim, pequenina, se era gorducha, era, de maneira que... Certamente que a senhora Ana Maria, nos anos seguintes, quando chegavam crianças novas, também fez essa recepção. Sim, com certeza, faz parte. Faz parte, exatamente. Sim. Muito bem, e por essa altura, que aptidões no geral é que, para além da questão de ler, não é? Que aptidões é que adquiriu? Pois, eu fui escolarizada no sistema Braille, não havia okay outra hipótese. Pois. A minha professora, da instrução primária, como em geral, no primeiro ciclo, eram antigas alunas da escola, que passavam a professoras, todas elas com um grau de deficiência visual, não é? Desde a cegueira total até algum grau de visão. Além disso, tive que aprender atividades da vida diária que ainda não tinha aprendido em casa. Lembro-me, por exemplo, claro, de atar os sapatos. Olha. Eu ainda não sabia atar os sapatos, aquilo é um bocado complicado, não é? O nosso programa de instrução primária era igual aos das outras escolas, à exceção da disciplina de desenho. Okay. Pois, depois já tínhamos um mapa de Portugal em relevo para a instrução primária, e depois mais tarde para o ensino secundário havia mapa da Europa. Muito bem. A escola levava-nos até ao quinto ano, o que é hoje equivalente ao nono ano. Sim. E além disso também ainda não sabia muito bem vestir. Quer dizer, ajudávamos-nos umas às outras, aprendíamos da forma que outras já tinham aprendido, o que é importante. Claro, porque já há exemplos, referências, digamos sim, assim. Sim, há referências, como as associações de jogadores anónimos, alcoólicos anónimos, pessoas que passam pelas mesmas situações. Claro, ajuda sempre. Ajuda sempre a encontrarem-se. Também me falou da ligação dessa escola, desse tal. Sim. À música, não é? Também aprendi muito. É verdade. Além da instrução primária propriamente dita, havia sempre, era obrigatório aprender piano, havia também um outro instrumento facultativo, violino ou violoncelo, havia solfejo, solfejo. Nós não tocávamos de ouvido, era por partitura, o sistema Braille tem também música, o próprio Luís Braille foi organista. Portanto, já há um sistema, só que temos que aprender. Como podemos olhar para a partitura, temos que aprender. Desde sempre, e se calhar também por aí insistirem tanto na música nessa escola, desde sempre, pronto, aqui existem vários músicos e visuais, não é? Era um caminho, se calhar, muito... Era um caminho tradicional. Pois. Nós íamos depois fazer exame ao conservatório e também, no caso da escola primária, íamos fazer exame à escola onde... teríamos estado matriculadas em situação normal, em Campo de Ourique, que era onde estava a escola. E como uma das provas da instrução primária era lavores, as provas do exame, também nos ensinaram tricô. Tricô? Tínhamos que fazer na presença do júri um bocadinho de tricô. Que interessante. Imagino que deve ser um momento de alguma pressão. Ainda hoje sabe fazer? Ah, sim, ainda. Já fiz muita botinha de bebê. Principalmente isso. Mas ainda hoje trabalha, ainda hoje faz esse tipo de coisas? É passatempo. Quando é ótimo. É para descansar a cabeça, faz-se um bocadinho de tricô. Ou melhor, ou para manter a cabeça ativa também. Mas há pontos que já são automáticos, não é? Ok, eu, já nesse, em piloto automático. Nesse momento eu posso até estar a ouvir ler um livro gravado. A sério? Agora, também depende se o livro for mais exigente, que requer mais atenção, eu já tenho que parar, não é? Tenho que parar. Agora, se for assim um romance, uma obra recreativa... Pelo que estou a ver então, esta escola que esteve em Lisboa ajudou-a bastante neste início de percurso, digamos assim. E esteve lá então até que idade? Até aos 19 anos. Muito bem. Pois é. Muito bem. nesse tempo, em que momentos do ano é que vinha à Vila Franca? Vinha nas férias, normalmente Natal, Páscoa e Verão. Pois, é o habitual. Quase sempre. O habitual. Só uma outra exceção. Gostava de vir à Vila Franca nesse tempo? Ah, sim, gostava. A chegada era sempre ótima, depois a despedida é que era sempre muito difícil. Claro. Alguma vez teve vontade de não ir, de não voltar para Lisboa? Certamente, algumas vezes. Não me recordo de ter tido essa vontade. Não, porque depois nós também, a certa altura, tínhamos saudades. Claro. Saudades. Vivemos com saudades, não é? Daquele ambiente característico. Claro. Pronto. E das colegas de lá. Sim, também, das, não é? Claro, que depois, entretanto, fazíamos também amizades. Claro, claro, faz parte do Mas deixar a família, principalmente a minha mãe, okay. Punha-me sempre um nó na garganta, a comida a não sua mãe precisa. iria visitá-la? Às vezes? Muito raramente. Pois. A minha mãe ia-me buscar à estação da Oliveirinha, na escola iam pôr à estação de Santa Apolónia. E depois apanhava o comboio. Apanhava o comboio rápido, recomendava-me ao revisor, punha-me uma coisita para comer lá. Portanto, a própria escola claro. Fazia isso, comprava o bilhete e depois a minha mãe ia-me buscar a Oliveirinha e vinhamos para o Herval. Passava por casa do tio Tomé, onde havia sempre qualquer coisa para comer. E depois vínhamos então para Vila Franca. E quando estava em Vila Franca, e agora falo já quando era mais adolescente, a partir dos 13, 14, como é que se lembra que os adolescentes se divertiam? Como é que se divertia para essa altura? Que atividades havia? Bem, lá na escola, visto que eu aqui só vinha nas férias, a ocasião especial do ano era o Carnaval. Era o Carnaval, porque a disciplina afrouxava um pouco, podíamos conversar à mesa. Sim. E sobretudo porque havia bailes à tarde, domingo, segunda e terça, e iam lá rapazes dançar connosco. Pois, imagino que isso fosse uma animação. Sim, em criança, isto é, nós também seguimos as leis da natureza, não é? Obviamente, em criança obviamente. Até aborrecia aquela gente, ficava o salão muito cheio, tínhamos que meter os pés debaixo do banco ou ir para outra sala, com medo das pisadelas, passávamos o tempo a enrolar serpentinas, quando estávamos naquela sala. Depois começa a adolescência e nós começamos também a querer dançar, não é? A ir para o pé do piano e à espera que alguém, algum rapaz, nos convide para dançar. Por sua vez, também eram maioritariamente deficientes visuais, de modo que aquilo às vezes era um bocadinho uma lotaria. Pois, acredito que sim. Eu lembro-me uma vez de um chegar-se perto de mim, pôs-me a mão no ombro e disse assim: ah, esta ainda é muito pequena. Pois. E virou costas. Sim, e até mesmo não é? como ambos eram invisuais, quer dizer, bem, aquela coisa. Nós geralmente íamos para perto do piano, que era para lhes facilitar a vida. Era o sítio de espera. Que interessante. E cá em Vila Franca? Cá? Quando eu digo bem, cá, e tínhamos também correspondentes. Em braille, cartas para cá, para lá. Sobretudo com rapazes de um colégio de Madrid. Ah, com os espanhóis. Era com os espanhóis. Mas é interessante isso, porque também lhes dava nesse passatempo também lhes dava algumas competências para depois em adultos também. Ou trocar correspondência. Aí praticávamos importante. O que aprendíamos, tínhamos claro, que escrever, claro. Não é? Sem dúvida. Na altura a escola nem tinha máquina, portanto era manual, era à pauta, mas a correspondência era motivadora e nós escrevíamos mesmo. Claro. Aqui em Vila Franca fazia mais ou menos o que fazia em criança, também tentava. Também fui aos bailes e aí já não era lotaria, não. Pois. Como dizem os brasileiros, tomei muito chá de cadeira. Chá de cadeira é o quê? Que é chá fiquei de cadeira, muito pois. Tempo sentada, ficava muito tempo sentada, à espera que alguém finalmente me viesse convidar. Claro. Eu nessa altura ficava triste, ficava desgostosa, pensava. Claro. Nem para dançar sirvo. Olha que pois, é preciso. Hoje sei que as coisas não são tão fáceis. Desde logo faltava o contacto do olhar. Sim. Depois sim. Os rapazes ficavam também um bocado inseguros. Os claro. Que não me conheciam não sabiam muito bem qual seria a maneira que eu gostaria mais que dançassem comigo. E havendo claro. Outras escolhas, para que é que se haviam de arriscar? Também me disse que quando vinha à Vila Franca, um ano após ano, que as pessoas também ficavam, as pessoas, a restante comunidade também ficava muito admirada, ficavam muito admiradas com os progressos, não é? Sim, naturalmente. Depois claro. Eu já lia, já me vestia sozinha, já fazia uma série de coisas sozinha, ia comendo claro. Sozinha. O meu avô ensinou-me a não entortar a colher, tinha, Ana Maria, estás a entortar a colher, lá ia a sopa outra vez para o prato. E também acho que, acho que isso nota-se a maneira como fala dele, que guarda a imagem desse avô com muito carinho. Sim, ele foi o substituto do meu pai, e é normal. A minha mãe já não tinha tanta paciência para ensinar, porque ela ficou sem o marido, que eles acabaram por casar, e portanto tinha uma revolta a duplicar, que estava sozinha a criar. E acredito que para ensinar uma criança com esta dificuldade tem que ter muito mais paciência. Tem que ter paciência, porque ela não a, tinha a pessoa não vê para imitar. Claro. Ela ainda me ensinou algumas coisas, claro, mas deixa que eu faça. Sim. Isso às vezes. Claro, isso às vezes não transmite conhecimento. Dá jeito, a gente acomoda-se facilmente, eu acomodei. Sim, mas fica sem competências. Depois precisa, repete-se a situação, claro. Repete-se a dependência. Muito bem. Fiquei, então, entretanto, desenraizada, não é? Claro. Porque depois vinha aqui de férias, mas o meu lugar, era imigrante, com onde isso. Vivia, onde me sentia melhor, já era em Lisboa. Vila claro. Franca era para visitar, ótimo, mas já não para viver. Passado um mês, de três semanas, um mês, já começava a sentir saudades de Lisboa, é isso? Quando era nas férias grandes, porque nas férias da Páscoa ainda não isso não dava tempo. Não dava tempo nem para ter saudades. Pois, é isso. Tinha saudades, não direi de Lisboa, nunca fui particularmente citadina, mas da escola em si, das colegas. E das colegas e tudo isso, claro. E aqui, a dinâmica da escola, não é? Claro, aqui em Vila Franca. Aqui, agora não estou em vida. Sim, mas também sentia mais as minhas limitações, não é? Claro. Sentia mais que era diferente, as pessoas expressavam abertamente a sua compaixão. Claro. Diziam, mal empregadinha, é tão bonita. Muito bem. Que é normal, é natural. Claro, claro, mas não acredito ajuda. Que na altura não ajuda, mas não. É natural, pronto, é o que é também. Muito bem. Depois, com 19 anos, então saiu desse colégio e foi para onde a seguir? Bom, depois fui para uma instituição que era um centro de reabilitação. Muito bem, também lá em Lisboa. Em Lisboa também, neste caso em Alvalade, era a Fundação Shine. Essas instituições surgiram para dar resposta aos cegos de guerras. Estamos em pleno período da guerra colonial. E apareciam outro tipo de cegos, pessoas, digamos assim. Apareceu a Associação Portuguesa das Forças Armadas, pois. Okay. Portanto, era preciso, naquele caso sim, reabilitar, isto é, ensiná-lo, os novos cegos, a aprender na situação aprender de início, não é? A guerra os deixou. Exatamente. E teve lá e quanto também, tempo? Também aceitaram alunos provindos de internatos. Desse tipo de escolas. Sim, porque era outro tipo de vida, não é? Portanto, tínhamos mais liberdade. Nós, enquanto meninas, não podíamos sair sozinhas da escola. Já os rapazes, no Colégio do Estoril, tinham mais liberdade. Ah, pois, é a diferença, não é? Eu, nesse centro de reabilitação, aprendi a usar a bengala. Muito bem. Coisa que eu não tinha usado. Agora, aí também já estavam a prepará-la para andar mais na rua, não é? Sim, claro, para andar mais na rua. Nós tínhamos, depois das 5h30 até a hora do jantar, éramos donos da nossa liberdade, não é? Também essas instituições também depois aceitaram pessoas cegas, claro. Por doença, por acidente. Sim. Sobretudo na vida ativa. Exatamente. Ainda em idade de trabalhar, porque o objetivo final era arranjar emprego. Depois de reabilitados, também aprendi a assinar o meu nome naquele centro. Sim. Portanto, era preferencialmente pessoas ainda em idade ativa. Havia um colocador que procurava encontrar o trabalho mais adequado às características de cada pessoa. Claro. Mas no meu caso, foi logo entendido que eu deveria continuar a estudar. Claro. E muito bem, e também foi a vontade da senhora. Mas teve quanto tempo? Teve uns 5 meses. Ok. Depois destes 5 meses, então, qual foi o processo? Bem, como acharam que eu devia continuar a estudar, fui chamada à diretora e à técnica de ação social. Sim. Olha, tu não podes ficar cá em Lisboa. Mas porquê? Não tem lugar na residência. Não sei se era isso a verdade toda, ou se claro, também acharam que eu não estaria ainda madura o bastante para ficar por minha conta. Exatamente. Bem, olha lá, filha, não há na tua terra nenhuma escola para onde tu possas ir. Na minha terra só, assim mais perto, só o colégio Nuno Álvares de Carregal do Sol, uma vez que eu já tinha o quinto ano. Carregal do Sol, ok. Pois, o colégio Nuno Álvares. Que era famoso. E havia outros jovens, digamos assim, de Vila Franca a estudar sim, lá? Sim, havia. Muito havia. Bem. Havia pelo menos umas 3 ou 4 filhas do Sr. Tiago, mais pessoas. Sim, o Sr. Tiago. Que era lá que nós apanhávamos a carrinha. Muito o Nelson bem. Também. Ok. Pronto, e eu, mas como é que eu vou para esse colégio? Bem, para já. Já estávamos quase no terceiro período. Escreveram para o Dr. Amadeu. Que aceitou sem problema. Doutora Amadeu era então Amadeu o diretor Viegas, da diretor do colégio. Do colégio, exatamente. Colégio. E ele disse, senhora, pronto, mas eu já só fui depois da Páscoa, ia duas okay. vezes e apenas frequentei a disciplina de organização política e administrativa da nação. Tinha umas aulas sozinha e outras aulas na turma. Essa disciplina pelo nome parece-me que teria a ver que talvez depois do 25 de Abril tivesse terminado. Ainda estamos no ano da graça de 1967. Pois, eu estou a dizer, eram disciplinas tradicionais. Pronto, era a disciplina do regime. Pois, é isso, era aí que mas eu queria chegar. A gente sabia coisas como adquirir a nacionalidade. Sim, aprende-se sempre, claro. O que é uma freguesia, o que é uma câmara municipal. Exatamente. Também claro. Certamente aprendiam sobre as colónias, não sei. Não me recordo. Mas eu queria também fazer filosofia, que era uma disciplina basicamente de memorizar, não é? Claro. Mas aconselharam-me que estávamos no terceiro período, que era melhor fazer, fazer pouco e bem. E bem, exatamente. Pronto. Então, depois a senhora Ana Maria também me contou que teve que tomar aí, não sei se foi nessa fase, numa fase seguinte, uma decisão que depois teve influência no seu percurso profissional, tinha a ver com entre escolher entre românicas pois, e germânicas. Entretanto, para ir para o colégio do Carregal, sim. para continuar os estudos, sim. até me acompanharam na candidatura a uma bolsa da Gulbenkian. Ok, muito bem. Sim, senhor. Entretanto, no fim desse ano letivo, lá fiz organização política. Inicialmente pensava-se que ficaria no Carregal, mas surgiu uma oportunidade de trabalho sim. e de residência para a minha mãe, numa casa da Baixa, em Coimbra. Em Coimbra, muito e, bem. E podia-me levar a mim também, e assim deixei o colégio do Carregal para ir para o Colégio Progresso, que era o mais próximo com um curso noturno feminino. Portanto, eu fiz... Ok. Fiz... sexto e sétimo ano, no ano como era... Ou seja, começou a estudar à noite. Pois, à noitinha. E a sua mãe ia lá levá-la, talvez? Pois, não é? era. A minha mãe, as minhas primas, eu continuava a enfermar da minha dependência em mobilidade e a minha mãe também se sentia no dever de me proteger, com medo que alguma coisa acontecesse mal. Ainda assim, ainda eram uns minutitos a pé, até ao Progresso, não é? Pronto, foi aí que eu queria ir para românicas e cheguei à aula de latim, a professora de grego não sabia como ensinar-me o alfabeto grego. Fomos ao diretor, que era o Dr. Xavier, pôr este magno problema, ele também não sabia, coitado. Pois. De maneira que fez-me uma proposta. Olha, Ana Maria, vai frequentar uma semana em germânicas. Línguas vivas... e já não tem grego, vamos ver, mas inglês não gosto muito, alemão, difícil, bem, vamos experimentar. Já existia o livro de alemão, o manual, eu copiei um exemplar para mim, porque isto era assim, não era impresso, era, as pessoas é que os copiavam. Exatamente. E pronto, entrei bem no alemão, já de lá não saí. Agora, perguntou-me que influência isso teve no meu futuro. Sim, exatamente. Ou seja, essa decisão, essa escolha. Pois, essa decisão foi ótima, porque me abriu horizontes ao longo da vida. Tenho ainda hoje contactos com pessoas que falam inglês e alemão, mas ao nível da minha carreira prejudicou-me seriamente. Okay. Porque eu queria ser professora, sempre pois, quis. Pois, é isso, sempre quis ser professora, não é? Sim, não sabia bem de quê. Okay. E até estava convencida que se calhar me iria acontecer também ficar na escola, vir a ser professora na própria na escola. Na própria escola onde esteve, claro. Sim, e julgo que teria sido melhor professora se ficasse lá, mas não havia vaga, tive que me vir embora. E então, ora diga-me lá, tive também uma sorte, é que a minha professora de inglês e alemão Sim. vivia perto de um casal em que o senhor é cego, o senhor Dr. Fausto Figueiredo, e a sua esposa Maria Teresa, que vê, passavam-me os testes. Que aquilo era fino. Ele escrevia bem, chegava a hora dos testes, vá, toma lá. Eu recebia o meu apenas em branco. De resto tinha, como os outros. Claro. Ficava em. Isso foi ótimo. Tive muita sorte. Muito bem. Sempre quis ser professora e Sim. essa escolha entre românicas e germânicas também teve influência sobre isso. Claro. Mas até ser professora. Teve de se licenciar, não é? Lógico. E uma licenciatura para ser professora, se não estou em erro, nesta, hoje, por exemplo, mas na altura não sei, uma licenciatura era 3 mais 2, eram 5 anos. Era? Na Faculdade de Letras. Letras, certo. Ups. Agora acho que é, não sei se nesse tempo era. Há quem diga que os anos que estamos na universidade, na faculdade, são, se não os melhores, dos melhores que passamos na nossa vida. Os seus, como caracteriza a sua experiência na bela Faculdade de Letras? Pois, no meu caso, foram anos muito apagados. Para já tive que passar pela crise de 69. Ah, pois é, sim, sim. Pois. Pois. Tive Começaram que todos aqueles protestos, não é? Enfrentar greves, inclusive a greve aos exames. Tive que sair da aula à pressa, arruma aí que vem aí, arruma a pasta que vem aí os grevistas. Pois. Claro que o ensino era menos individualizado, na medida em que as turmas eram maiores. Pois, também acredito que mais exigente, não é? Sim, o corpo docente raramente soletrava o que escrevia no quadro. Pois. O que obrigava, eu às vezes até prescindia. Porque a aula não parava, não é? Claro. Parava enquanto a pessoa estava a escrever no quadro, mas era quem estivesse sentado ao meu lado que soletrava, sussurrava as letras. Pois, também não referenciei essa parte. O ensino superior é muito mais exigente e com a sua incapacidade, certamente. Pois, claro que eu algumas coisas até passava-se. Havia muitos manuais em Braille já? Na altura. De apoio, digo. Pois, para a faculdade. O que eu consegui foi livros emprestados de bibliotecas inglesas e alemãs, vinham pelo correio em caixas ou embalagens de cartão que a minha mãe chegou a carregar à cabeça, muitas, para a estação Olha. De correios do mercado. E então também tive que eu própria transcrever textos que eram dados nas aulas de línguas, de literatura, com muita ajuda de familiares e de colegas que me ditaram e gravaram muita coisa. Okay. No tempo ainda... Como é que se gravava em bobina, na altura? Eram bobinas, já era portátil, okay, o gravador bom, que eu levava. Então. Começaram, entretanto, a aparecer as cassetes, já no okay. fim do meu curso. Okay. E algumas aulas também deixaram-me gravar. Já vi então que já utilizava aí algumas estratégias, já bem, muito boa, pronto, que já resultavam bem e eram portáteis, o que era bom, e também tinha certamente a ajuda dos colegas. Pois. Mas então, nestes anos, estudou entre 69 e 73, quando comecei a trabalhar, aos 26 anos. Também passei pelo 25 de Abril, 73, pois, 74. Mas essa parte do trabalho já lá vamos. Então, este ano na Faculdade de Letras foram um bocado tumultuosos, não é? Bom, a greve foi só, graças a Deus, foi só no primeiro ano. Depois deixou, foi de haver as praxes académicas. Okay. Mas isso também não me fez muita diferença. Não, nunca mais. Pois. Enquanto eu estive lá, nunca tive queima das fitas. Só voltou depois em 75, embora não é? Chegasse a ter uma capa, okay. O fato académico, sim, sim, sim. Porque quem fosse de capa pagava um bocadinho menos no transporte público para a universidade. olha, era uma boa. Quer dizer, não era muito bom. Hoje em dia. Porque hoje em dia, quer dizer, hoje em dia já saí há algum tempo. Mas usa-se muito menos o traje académico, pelo menos pelos cozinhos mais antigos. Pois não sei. Nessa altura tinha benefícios, não é? Tinha também. E alguns casos também, talvez. Um bocadinho de orgulho, de claro, satisfação em usar. Sem dúvida. Claro, mas também lhe vou dizer. Aquilo é muito quente, especialmente nos meses mais quentes, é para não ver nada como. Pois. Portanto, também estar a obrigar a malta a usar aquilo. Já agora, quem me ofereceu a capa foi o meu pai, que eu conheci aos 21 anos, quando estava no primeiro ano da faculdade. Olha, está a ver. É, ele veio cá. Muito bem. Olha, mais uma história interessante. E como estava a dizer, depois começou então a trabalhar. Sim, com 26 comecei, anos, não é? Exatamente. Então e onde? Passei pelo, eu vou dizer os nomes de antigamente. Faz muito bem, claro. Liceu Dom João III, hoje José Falcão. Olha, estudei no José Falcão. Liceu Dom Duarte. E hoje depois Dom Duarte. A Escola Secundária do Carregal, que entretanto tinha sido o colégio. Ok. Passou a ser um estabelecimento de ensino público. Público, ok, sim. Muito bem. E bem. E quanto tempo este percurso todo que está aí a definir? Foi professora de inglês? E alemão, pois. Inglês e alemão? Sim. E quanto tempo durou este percurso? 15 anos. Ah, muito tempo. 12 dos quais no Carregal. Muito bem. Na escola do Carregal. Quando estava a dar aulas no Carregal, vivia aqui em Vila Franca ou vivia lá? Vivia lá. Lá no Carregal? Vivia, muito sim. Aluguei lá uma casa. 15 anos. Era, e quando e porquê desistiu? Não é uma palavra muito mas é, quando é. E porquê optou por deixar de dar aulas nesta escola? A partir de certo momento comecei a não me sentir bem comigo própria. Ok. Era muita. Tinha que lutar com uma maré muito alta. Naquela altura eu tinha apenas para escrever o meu material para os alunos, a máquina de escrever da datilografia, que não me dava qualquer informação sobre o que eu estava a escrever. Okay, a máquina tinha apenas uma régua que eu mandei adaptar, que vi na Inglaterra, em que eu podia saber em que coluna da linha é que estava. Ok. Isso ajudava-me, por exemplo, eu já pus pontuação ou não pus? Se eu me lembrasse como é que tinha começado a linha, e ao princípio contava os espaços T, E, R. Okay. E pronto. Certo. E era a única adaptação que tinha. Além do mais, era forçada a usar o quadro ou algum tipo de informação escrita para os alunos. O que me dava mais trabalho a escrever eu próprio o material, quando queria evitar que fossem os alunos a ir ao quadro, okay. Usava papel químico e as aulas eram preparadas com alguma rigidez. Pronto, e depois já era depois dependia de alguém que me ajudasse a ler e corrigir os testes, os trabalhos de casa. Pronto, talvez naquela época, se já eu soubesse lidar com o computador, talvez eu aguentasse, mas mais estávamos tempo. A chegar ao ano de 1988, portanto, nem pensar. Não, pois. E também me falou das turmas também começaram a ser maiores, não é? Sim, bom, pois, porque deixou de haver disciplinas com 5 vezes por semana. Ah, eu tive também redução da componente letiva. Verdade okay. seja, que me foi concedida sem problemas e normalmente a escola não me dava outra ocupação. Já sabia que eu tinha a ocupação que chegasse e passei a ter também mais turmas, mais alunos, não é? Havendo só 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes por semana, precisava de mais turmas para encher o meu horário letivo. De modo pois. Que, pronto, em 88... Em 88, ok. Nessa altura tinha... Nessa altura tinha 41 anos. 41 anos. Olha, ainda teve algum tempo. Pois e com, e pronto, e certamente também durante esses anos conheceu muita gente, muitos outros professores, alunos. Claro. E há de ter tido pontos menos positivos, mas há de ter tido também muitos pontos positivos. Sim, eu gostei de estar na escola do Carregal. Claro. No tempo em que ainda havia muito pinheiral por lá, cheguei a dar aulas cá fora. Os alunos pediam-me para vir cá fora, eram turmas mais pequenas, e eu dizia-lhes, se eu dou conta que algum de vocês me foge, eu nunca mais venho para aqui dar aulas. Pois. Bem. Acredito que tiveste também histórias muito engraçadas, mas pronto, guarda para si com esses alunos. Bem, na altura, se calhar no momento, há histórias assim, no momento não tem grande piada, não é? Mas que passado algum tempo até se recorda esse tipo de situações. Sim, lembro-me de algumas histórias, só que depois não vamos ultrapassar o tempo. Certo, mas pronto, eu só queria dizer, era a questão de histórias que no momento se calhar não tinha tanta piada, mas que depois... Lembro-me que nós festejámos os dois primeiros anos letivos que eu lá estive, a turma de alemão, cantámos uma canção e depois no segundo ano... Mas diga-me só uma coisa, se já dava alemão, então dava aulas a turmas de secundário, certo? Claro, aliás foram sempre as minhas preferidas, porque era mais fácil lidar com eles em termos disciplinares. Olha, muito bem. Sim, mas tive turmas de inglês e no primeiro ano calhou-me a turma dos repetentes. O que depois a nível se calhar comportamental não era... Pois, olha... São desafios inerentes, dizer, não é? Teve que ser, também não podia ficar eu com a carne tenrinha e guardar os ossos para os outros, salvo seja. Sim, sem dúvida. Seguida a esta experiência, teve outras experiências profissionais, certo? Sim, pois a partir de 88 tive a oportunidade e aproveitei de ir trabalhar para um departamento da direção, na altura da Direção Regional de Educação do Centro. Eram produzidos lá materiais escolares, porque na época já havia alunos cegos a frequentar estabelecimentos de ensino normais, portanto, na altura falava-se em, eram alunos integrados, hoje diríamos incluídos, inclusive, e portanto nós lá fazíamos material em braille, em relevo. Era preciso adaptar os livros, por exemplo, descrições. Não é possível pôr em braille, por exemplo, uma família à mesa a tomar o pequeno almoço. Então tinha que se descrever, porque as descrições servem muitas vezes para tema de conversa. As meramente decorativas não interessam agora para conversar. Eu era revisora. Ok. Tinha que verificar que os meus colegas me entregavam, a ver se tinha erros, se concordava com a adaptação. Muito bem. Até o ano de 2006. Então, entre 88 e 2006? E 2006, sim. Então, estive. Foram 18 anos, pois foi. Estive lá, entretanto esse departamento foi extinto. Okay. Esse departamento que era um departamento... Era uma empresa prática da Direção Regional de Educação. Exatamente. Okay. Passou a produção toda para Lisboa e nós fomos para a Escola Silva Gaio. Ah, nós, Coimbra, os que estávamos Coimbra. Nesse sim, departamento, sim, sim. Que era o Núcleo de Apoio à Deficiência Visual. Na Silva Gaio começámos ainda a produzir algum material mais individualizado, mais curto, digamos, testes, por exemplo, textos que os professores davam fora dos manuais, e também servimos de, enfim, a intermediários ou aconselhamento aos professores de apoio e aos alunos. Tentávamos ajudar para que as coisas corressem bem. De parte a parte. Muito bem. Éramos professores do ensino. E aí na Silva Gaio ainda teve algum tempo? Sim, estive na Silva Gaio até à minha aposentação em dezembro de 2009. Entretanto, os meus colegas foram-se aposentando também ou mudaram de escola. Alguns regressaram às suas atividades, como professores de física, professor de matemática. Nós estávamos em regime de destacamento, portanto, e nem todos foram, nem todos continuaram no ensino especial. Depois eu passei também a ir às escolas a dar apoio individual a alunos. Ah, muito bem. Pois fui a vários sítios, incluindo um estabelecimento prisional, onde havia um aluno cego. De nascença ou adquirida? Não, foi cegueira adquirida por acidente, e estive lá, ainda lá estive um tempito. Mas, muito bem. Olha, é bom também ajudar outras pessoas que, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, mas principalmente a nível profissional, não é? Ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que nós. Claro, é? E... embora cada caso seja um caso, não é? Sim, é claro. Naquele caso, o estabelecimento prisional meteu-me um bocado de... A princípio, pois, é um edifício que mete algum respeito, não é? Mas lá está, eu queria ensinar... E aí eu ia ter a oportunidade de ensinar Braille, embora tivesse de me adaptar ao primeiro ciclo, visto que o aluno tinha apenas um aluno, era, portanto, quase analfabeto, praticamente analfabeto. Ah, tinha que aprender as duas coisas. As duas coisas, claro. Exatamente. Pronto. Mas às vezes perguntava-me, meu Deus, o que é que estes homens fizeram para parar aqui? Eu, isso não me dizia respeito, mas eles eram tão cordiais comigo, tão amáveis, que às vezes, como é que a natureza humana às vezes tem exatamente assim deslizes, não é? É verdade. Muito bem, senhora Ana Maria, olha, estava muito interessante a conversa acerca de tudo isto, também já fizemos aqui uma boa revisão, mas já estamos aqui a chegar quase aos 50 minutos de programa, que é o nosso limite, não é bem limite, mas o nosso tempo, digamos assim. E antes de terminar, gostava de fazer uma pergunta, que acho que também era importante, que é, hoje em dia a senhora Ana Maria tem muitas experiências, foi-nos contando aqui algumas, tem 75 anos de vida enquanto invisual, não é? Certamente teve que passar, e já falou aqui de vários, várias adaptações, vários desafios, conseguiu os seus objetivos, mas certamente em muitos deles teve que fazer mais esforço que outros para os conseguir, mas faz parte da vida, não e é? E continuo, exatamente. Ainda tenho mais aprendizagens para fazer. Olha, isso é o principal, estamos sempre a tempo de aprender, mas o que eu lhe queria perguntar realmente era que conselhos daria para um melhor e mais saudável desenvolvimento de alguém, não só para a pessoa em si, mas também para quem está à sua volta? Sim, de um modo geral, eu desta vez não quero dar conselhos apenas para pessoas com algum grau de incapacidade, porque a pessoa é um todo, que não é só... Não é uma cega, nem uma surda, nem uma muda, embora haja um coxo, embora às vezes nas aldeias tenda a dar-se esses alcunhas às pessoas, mas pronto, não é por mal, é para ser mais fácil identificar. Pois. Mas a pessoa é um todo e a medida em que se supera ou não a deficiência depende das outras capacidades e de nós as descobrirmos e de as sabermos usar. De modo que o que ele diria, não é um conselho, mas segundo a minha experiência, eu diria que se realmente quer alguma coisa, nunca entregue os pontos antes de tentar. Antes de tentar. Muito mesmo bem. Que lhe digam que não vai conseguir. Bom, mas ótimo. Claro que eu não posso tentar tirar a carta de condução. Pronto, há coisas que são inviáveis. Portanto, nós também temos que saber desistir, ser realistas. Muito bem. Pense bem antes de dizer: ah, agora já é tarde. Tente manter viva a vontade de aprender, fazer coisas novas na velhice, digamos, na terceira idade, dá uma satisfação enorme Aprender pode custar um bocadinho, mas quando nós conseguimos, já sou capaz. Sem dúvida. Eu agora, a minha aventura mais recente é a culinária. Não, nunca tive necessidade de cozinhar, agora tenho. Às vezes, porque nem sempre. E acho que não há, um sentimento melhor na nossa vida, independentemente da pessoa, que é já sou capaz. Sim, é? Já sou capaz. É das coisas que nos traz mais. Ou às vezes, quando não se é capaz, tem a vantagem de perceber porquê. Sim, porque tentou. Tentou, e onde é que falhei? Onde é que eu não fui capaz? Falhou, e onde é que não conseguiu? Essa aprendizagem ou essa falha pode-nos ensinar outras coisas, descobrir outras coisas através dela. Sem dúvida. Olha, senhora Ana Maria, foi realmente, então esta parte final acho que foi um programa interessantíssimo para nós que estamos aqui à conversa, mas certamente para quem nos está a ouvir, não só pelas suas histórias e pelas suas histórias enquanto pessoa invisual, mas também para toda a gente, independentemente de ser invisual ou não, ou de se ter alguma incapacidade ou não, porque a pessoa deve ser vista como um todo, não é? Claro. E ninguém é bom em tudo, ninguém é igual, mau em tudo. Ninguém é igual a ninguém. Exatamente. Cada um de nós é um todo. Exatamente. De modo, eu espero de ter dado alguma informação útil a alguém, porque nós não podemos escolher o que nos acontece, mas temos algum domínio sobre a reação àquilo que nos acontece. Olha, este programa vai ficar cheio de frases motivacionais, digamos assim, mas de conceitos muito importantes. Sim, mas eu estou a tentar ser verdadeira. Eu sei. Não estou aqui a dizer coisas só para... Eu sei. Para animar as pessoas, anda lá, isso passa, aguenta. Mas aguenta, às vezes é preciso a gente dizer, exatamente, aguenta. É isso mesmo. Eu sei que não é, não. Eu não estava a tentar dizer que são frases decoradas. Sim, mas são, quero que as pessoas saibam que eu estou, que é isto que eu sinto. Posso estar enganada, mas é isto que eu sinto. Claro. Não estou aqui a usar frases feitas. Exatamente. E também, já agora, para terminar, okay, queria dizer que há uma concepção de que as pessoas cegas, nomeadamente cegas, porque há uma diferença entre quem é mesmo cego e quem ainda vê alguma coisa. As pessoas cegas ou são heróis, são pessoas extraordinárias, ou são uns coitados, olha, têm que depender da família e da comunidade para tudo. E eu penso que a verdade está alguns entre um termo no meio e termo, outro. Não. E não direi, depende, lá está, não direi no meio, mas está alguns entre um e outro. Também depende da própria, da pessoa ser um todo. E até porque a generalização é uma forma de mentira. Olha, uma ótima forma de acabar. Muito bem, senhora Ana Maria. Gostávamos muito, certamente, de poder continuar a conversar. É uma pessoa bastante inspiradora e com quem se pode aprender muitas coisas, e aprendemos. Mas o tempo está a chegar ao fim, faz parte do tempo chegar ao fim. Foi para nós, Projeto CLDS 4G, um enorme gosto de ter conhecido a senhora Ana Maria, e muito gratificante poder realizar consigo o 18º programa Histórias de Vida, Vidas com História. Desejamos-lhe votos de muito sucesso em todos os seus projetos, particularmente neste da culinária que agora está a iniciar, e acima de tudo muita saúde. Gostávamos também de lhe agradecer por ter aceito o nosso convite de vir expor publicamente algumas das suas histórias de vida, que certamente serão uma fonte de inspiração para muitos e muitas que nos vão ouvir. Esperamos que a senhora Ana Maria também tenha, que para a senhora Ana Maria também tenha sido uma experiência positiva, que tenha gostado de cá estar, que se tenha sentido valorizada, ocupada e feliz nesta experiência. Histórias de vida, vidas com histórias. Quanto ao CLDS 4G Viver.com da Oliveira do Hospital, vamos continuar no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social das populações mais envelhecidas. As nossas atividades continuam a acontecer todos os dias com esse propósito. Quanto ao programa Histórias de Vida, Vidas com História, voltamos em setembro, na segunda quarta-feira do mês, com novos protagonistas e novas histórias. Votos de saúde para todos os que nos estão a ouvir, e ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11h17. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde.